vendo. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Thank you.